Ready or not, you are come, you can hide. Gonna find you, can't take it lonely. Ready or not, you are come, you can hide. Gonna find you, can't take it lonely. Sentado à sua porta, espero a sua volta enquanto o sol se põe sobre os meus olhos. E só então eu posso ver que eu nem sei quem sou. Eu nem sei quem sou. Sem teu beijo, sem o teu calor. Sem o seu calor. Não importa nada do que eu sou. Nada do que sou. Sem seu toque, sem o seu amor. Sem o seu amor. Oh, baby, eu nem sei quem sou. Oh, baby. A lua já está nascendo e os braços do vento vêm me envolver. Eu fico aqui pensando, onde andará você? Pois nem sei quem sou. Eu nem sei quem sou. Sem teu beijo, sem o teu calor. Sem o teu calor. Não importa nada do que eu sou. Nada do que sou. Sem seu toque, sem o seu amor. Sem o teu amor. Oh, baby, eu nem sei quem sou. São tantos caminhos. Eu ainda vou andar, mas sozinho eu não sei se vou conseguir chegar. Vento leve longe, essa canção que eu fiz, pra que um dia ela escute e volte. Eu nem sei quem sou, estou perdido em teu olhar, sem o teu calor. Terei que reaprender a amar, pra onde vou se contigo sonhar. Ao cair da lua e o vento em teus cabelos, teu rosto eu não vejo e se torna um pesadelo. Eu nem sei quem sou. Sentado em sua porta, ressuscita a esperança que meu peito estava morta em saber o que é amar. E talvez esse frio que incomoda, aplacado pelo seu calor, vem e feche a porta do que antes era dor. E assim talvez me faça feliz e apague todo o mal que te fiz. Eu nem sei quem sou, sem teus beijos, sem o teu calor. Não importa mais nada do que sou. Sem teu toque, sem o teu amor. Oh, baby, eu nem sei quem sou. Eu nem sei quem sou. Eu nem sei quem sou. Sei quem sou. Sem teu beijo, sem o teu calor. Não importa nada do que eu sou. Nada do que eu sou. Sem seu toque, sem o seu amor. Sem o teu amor. Oh, baby, eu nem sei quem sou. Sem seu toque, sem o seu amor. Oh, baby, eu nem sei quem sou. Ready or not, you are come, you can hide. Gonna find you, can't take it lonely. Ready or not, you are come, you can hide. Gonna find you, can't take it lonely. Can't take it lonely. Can't take it lonely.